autorizado pouso na 190, vento é 090 graus, 8 nós. Livre pouso na 190, são 362. Autorizado sinal de nave, reduza para aproximação, sabe que o pré-fed está com 130 de grau de speed. E um tráfego sua esquerda, mantendo 2.000 pés, efetuando o patrulhamento da cidade de Salvador. 2.195 vamos reduzir, 2.195. Pro bom 0 9 6 1 1 8 9 5. Sou Salvador, bom 0 9 6, boa noite. Boa noite, bom 0 9 6. Aguarde a autorização de pouso. Segue aeronave da SAM. Ajuste no 0 no 5. 0 no 5, aguarde autorização, 0 9 6. Salvador, voo 2043 para o pushback e acionamento no 06. Via 2 autorizado, Chantac. Obrigado. Azul 2795, oceano de equipação. Identificou Azul 2795. Azul 2795, 69 milhas nordeste de Salvador, voo na proa de bombe, 45, está chegada, reporte das descidas. Voo na proa de bombe, vai chamar descida, Azul 2795. Alô, boa noite, o Centro 3662, Tizão. 3662, taxi de Alfa, ponte antes das LEDs. Alfa antes das LEDs. Teve pouso com o 230. Go ahead, American 230. Yes, Repulsion Apron 3, we'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Clear to start, report for enter apron 1. Report for entering apron 1, American 230. Juliette, o 3662. Gente, comandante da Juliette. Mantém. Azul 2043, escuta. Para o 96, no solo ao 18. Chama o solo 219. 219, vou levar. Esse é o Augusto, 06. Só rodou com 096. 096, taxi de Alfa, é o ponto antes da Juliette. Alfa, se ajude, rodando a 6. Salvador 12043, para táxi, alternativa com fim, estamos com 4 horas de autonomia e a bordo estamos com 184. Macho 1 no Índia, ponte PL 295, ajuste no 095, boa viagem, 2043. Obrigado, estado 1015, via Índia, condomínio 18095, obrigado, boa noite. 7362, após o voo, ingressa Juliette por 7. Juliette por 7, após o voo. 1096, Alfa Juliette, portal 9. Alfa Juliette para 9, 096. Azul 2795, desça para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.000 com 1.015, azul 2795. Rodando, boa noite, 2043, pronto no ponto espera, índia da 1.0. Chegou 2043, está autorizado decolada 1-0, entra 1-0-0 grau 099. Você lembra decolando no 0 com 2043? 2-0, mantém a pista do celular. Mantém, 3-0. 390, autorizado o WhatsApp. WhatsApp, grato, 6390, Salvador. 600, chame o controle. É, Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, 204. Igualmente. Azul 275, negativo. Salvador, boa noite, 2043, decolado. 2043, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível 360. Segura da EL, 2043. Assim, referência, segura 6 horas, foi de morte, mas autorizado. 2043, autorizado pela Adileda. Pela Adileda, 2043. Azul 9148, a sua identificação. Dessa vez chegada a Mara para nível 060, o ajuste na 095. Azul 2795, programa para pós-bombe, voa Serra Vida 368 para evitar área restrita. Certo, pós-bombe 368, Azul 2795. Aguarde um minuto para a cópia, preparada é o 9973. Pegou a 973. Aguarde um minuto para a cópia, preparando a DEL, 9973. Aguarda. Ação, deixa eu ver chegada a bomba para nível 050, ajuste na 095. Via, bomba, para o 050, bomba, 94. Número 2, cópia, prepare a bomba. Aguardando, cópia, confirma a saída, por gentileza. Momo. Não compreendi, senhor. Tá, boba. Corrigindo, boba. Copiado, obrigado. Sou 2194, reduzo para 2509. 2509, 2194. Salvador, ground American 230 approaching main apron. Clear main apron to confirm the gate. Good 10. Clear to gate 10, American 230. Ou 2043, aguarde coordenação. Aguarde. 390, desço para 2500 PES, o ajuste chama 095, autorizado a renave, reposta a ação sua vida 366. Desce para 2500 PES. É, autorizado a RNAVE da pistão no zero ou 63 no zero. Sou 2043, autorizado com a morte. Ótimo, é 2043. Azul 2795, ainda negativo, reduza para 2309. 2309, azul 2795. Mercúrio, Guardião 01, está cruzando para a Beacon Spade na sua cidade baixa. Concluída a missão. Guardião 01, sim. Guardião 01, confirma esse tipo de gramatura? Vamos retornar para 510 e vou retornar para Salvador. Guardião 01, grato mais uma vez pelo apoio. Está pronto para o pushback, pode iniciar a contraguarda da autorização. Estou bem pronto, Dr. 2795. Galeão 360 já aprovado, Upper November 857. Decola pista no zero, curva direita, Ladael, líder 1. 542000, transponder, controle 1208. Hora da presença, irá vir para o sul. Eu vou ver o litoral sul, vou cruzar na região do Guatemi, mais ou menos, quando autorizar. Região 05, autorizado o cruzamento, mantendo 510 entre Duna e Simbra. Ciente, grato, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, Guardião 05. Uma direita na, da Eulia de Rú. Uma direita da Eulia de Rú. Chame para o táxi. Entra curva direita para o A230, limite radial 270 Salvador. Direita 230, limitando para 270 Salvador, a 270. Tran 3858 está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, veio pelo Lula 9 até Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da pista no zero, curva esquerda, no perfil da Borba, transição Froti. 5435, transponder, controle 1208. 3194, reduza para 2309. 3109, autorizado, 370, Apesuluno 9, Bangu, Abuco, Fortaleza. 190, Borba, esquerda, Frotia, transição 5435, 208, após a decolagem, Altan 3858. Correto, chame pronto, pelo 2. Chamará. Voa 973, pronto para pushback. Autorizado, voa 973, chame tarde. Se tiver que chamar nessa, voa 973. Canal 6310, encontra aqui na posição de 2 horas, 7 milhas, com a Tatiana 50, mantendo 510, não vai seguir na aproximação. Ok, centro do caso, 6310. Vitor 3, 6, 8, para o Pará, restrita. Vitor 368, após ponte, gol 2194. R9-1010, passando Serra Vitor 666. Canal 6310, chame torre na frequência 168-95. 18956-10. Azul 9148, Edu 7 para 2009. Edu 2009, Azul 9148. Salvador, boa noite, Oceaner 6310. Oceaner 6310, boa noite, continue para a transmissão, aguardando autorização de pouso. Aguarda, 6310. Dessa 4.000, 1014, Azul 9148. Azul 9148, Azul 9095. 1.5 agora, Azul 9148. Azul 9148, durante de tráfego na posição de 12 horas, 9 milhas, rumo ao Nordeste, Alfa Tango 72, passando 3.000 de descida para 2.500. Paciente do tráfego à frente, Azul 9148. Pouso autorizado, vento 100 graus, 09 nós. Sempre o pouso, Oceaner 6310. Boa noite, 73 para o SAC, boa noite, 74 a bordo, Serena Guarulhos, 3 horas e 40. Boa noite, 74. 174, de ataque à direita via Índia no ponto de espera torre. 1-1-1-9-5, ajuste de altímetro na 0-1-5. 3-1-9-5, na 0-1-5. 9-7-3, vamos aqui. Azul-2-7-9-5, vai passar o Serra Vitor 3, também. Azul-2-7-9-5, chame torre na frequência 1-1-8-2-9-5. Azul 9148, está autorizado a RNAVE, reporta passando o Serra Vitor 366. Autorizado a RNAVE, 590, reporta passando o Serra Vitor 366, Azul 9148. Salvador, muito boa noite, Azul 2795, passa o Serra Vitor 366. Gente, Azul 2795, continua em aproximação, aguarda a vista livre. Guardando Azul 2795. Azul 2194, irá seguir como número 2 na aproximação. O tempo que precede está na posição de 10 horas, 8 milhas, rumo ao Nordeste, um eco 190. Passando 4 mensagens descida para 2.500. Sim, estamos logo para o tráfego, 2.94. É 3.13, acione identificação. Deixa as vias chegadas a bordo para 4 mensagens ou ajuste na 0.95. Salvador, vai passar agora só até aqui. Patango Oeste para o Tassilo, aguarde. 2194, 18 milhas, Noroeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Serra Vita 366. Direita para 2500 pés, está autorizada a renave na participação de Serra Vita 366. Serra para 2500, proa no Serra Vita 366, está reportada naquela posição 2194. Azul 2795, pouso autorizado, vento 1 a 0 graus, com 1 a 0 noite. Pode confirmar para o Azul 2795, está aí interportado, passou terra na vista 372. Sim, Azul 2795, autorizado, pouso, vento 1 a 0 graus, 1 a 0 noite. Livre pouso, Azul 2795. Pegada, ponta 050, extra 25. Controle Guardião 05 já alisou Pituaçu. Guardião 05, chame o na frequência 18.95. 18.95, mais uma vez grato pela colaboração aí da missão. Salve Salvador, Papa Romeu Bravo, Papa Delta. Papa Romeu Bravo, Papa Delta, possível. Papa Delta está no canto, no caso 3, do lado da zona central. Quando o soldado do Oceano está, está hora que o grupo trasladar para lá para o Pátio 4. Sim, o senhor vai trasladar para o Pátio 4? Então segue a retaguarda do Airbus da Avianca, vai ingressar agora na Juliette, após o ataque foi em Lima. Juliette, doutor Lima, o... na sua margem, só na retaguarda, o Bravo Papa Delta. O Bravo Papa Delta, o senhor observa a aeronave da Avianca, vai ingressar agora na Juliette, o senhor segue a retaguarda do mesmo. A aeronave da Avianca vai parquear no 08, o senhor vai me chamar no ataque foi em Lima. 2795, 08 3 Lima. Alfa Kilo, remota de serviço 3 Lima. Canais, 2194. Continue a aproximação agora, pista livre. Guardando e continuando. O Bravo Patagona, estacionado no cadeiro 3, vai iniciar o ataque. Reporte na Lima. O senhor vai ingressar no Pátio Principal para contornar o mesmo e na Lima chama novamente o senhor. Próximo a 4 Romeo. Remota 4 Romeo, 277. É 313 negativo. Após bloco, voa a Serra Vita 368 para evitar a área restrita. Olá, Salvador. Boa noite, eu vou 1096, informação Victor. Está na posição 9, autorização Fortaleza. Vou 1096 para Fortaleza, autorizado, via o peso 119, nível 370. Saída Borba, transição Froti. Transponder 5440, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Decolando a 1-0 curva esquerda, na esquerda Borba, Froti, era o meio para o 1-0-9. 5440 no transponder, o 1-0-9-6. 1-0-9-6, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, chame pronto na posição 0-9. Vai chamar pronto, eu falo com o Froti 0-10. Galo Azul 9148 na Alfa. Azul 9148, ele vai ataque para 41, ele vai ataque para Alfa, repórter ataque para Juliette. Alfa, repórter Juliette, Azul 9148. O Bravo, o Papai Delta, na chuta? Sim. Sim, estou com o tráfego visual. Máximo, tá 3258, 73 a bordo, 310 ao centro, Tenerife. São 3858, já está a primeira direita, via Índia no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10 no 5. Azul 9148, autorizado, ingresso direto, portão 02. Juliette 02, Azul 9148. O limite radial 280 de Salvador. 220, limite radial 280. Diga. Para confirmar, a saída da borda não tem a transição Froti. Gente, borda Froti. Confirme? A borda voa Froti. Ah, tá. Faz a saída da borda e após borda voa Froti. O bom, nós era... 294 livrou? As 48, 219. Boa. Guarda 05 na curta final para o Graia. Gente, vento 090 graus com 9 nós, reporta no solo congelado. Já está para o solo controlado, guarda 05. E a Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, voo 214. Fala, o Graia está acabando, está no grosso caminho. Autorizado, Bravo, Papa Delta, Lima, Máquina, Quebec, chame o solo novamente. Lima, Máquina, Quebec, solo novamente. Canal 313, autorizado Vasco da República 366 da presente, descendo para 25001, autorizado Renal e repórter estabilizado do segmento. Autorizado Mal 366, 10.2563, com a 3. 973, decolagem autorizada, vento 100 graus, 099. Decolagem 10, 1963. Salvador, para 3258, ponto espera pronta no céu. Estão 3858, ali mantém. Ali mantém, está 3858. Autorizado ingresso e táxi via pista ao estacionar frequência livre, reporte de pista livre. Salvador, boa noite, boa noite, 73, cruza 2000. 1973, contato radar na decolagem, sua via saiu da EL para nível 360. Via da EL 360, boa noite, 73. Tango Oscar Hotel Silo, 1,5 milhas na leste de Salvador, resta uma navegação na proa de Duna. Desça para 2 mil pés, o ajuste na 095. Oceano 2000 na proa de Duna, Oscar Hotel Silo na 095. 258, decolagem autorizada, vento na 00 graus com 10 nós. Meia 3, 1, 3, chame turno na frequência 1, 8, decimal 95. 1, 8, 9, 5, atore, 6, 3, 1, 3. Dois Salvador, 6, 3, 1, 3, uma milha do Sierra Victor 3, aqui. Gente, Ocean é 6313, vento 1,00 graus, 1,09, pista livre pelo autorizado. Pelo autorizado, 6313. Tranquilo, autorizado sinal NB2L para pista 1,0, reporte para cima do 1. Desce, acho que eu tô aqui. 0,80. 2080, boa noite, 3858. Controle, boa noite, 3858, decolou bomba na sua escuta. 4858, contato radar na decolagem, suba via saída bomba para nível 370. Via saída bomba 370, 3858, vigilância. Capitão Góes Catacilo, completo o procedimento, chame torre na frequência 198, decimal 95. 295. 2, informação Oscar Del Quilo. Sabá Tango, Oscar Del Quilo. Boa noite, prossiga. Sinal do MDB Zulu. Sim, continua a aproximação, aguardando a autorização de voo. Filma. Na 313, no solo 5000, libera direito no 21 decimal 9. Olha direito, na 313. Os 305, após o TAP, voa sem rebito 366, emitida para 25000, autorizada a RINAV e após passando sem rebito 366. Boa noite, hoje é ataque para 4 e alta de 10, portal 06. Alfa de 10, 06, 10, 01. Gente, qual que é o meu pátio? Pátio 5. Gente. Você copia? Por favor. Já acima do Guarulhos, já fez o número 0 Tabaté. Nível 340, saída da Eulia da Motiva, decola da piscina 0 com a primeira curva à direita. Transponde 5446, controle Salvador pela frequência 1208. Excelente serviço, 340, nível de voo autorizado, São Paulo Guarulhos, após. Aerovia para o Lula, 0 para a terra, para o para a direita, no perfil da Dael Leda Motiva. Transponde 5446, controle em 120.8, 138, no 5. Autorização no 5, se a gente tiver, tem como repetir o início da informação? Confirma? Tem como se eu repetir o início da informação? Que o aeronave chamou e acabou não conseguindo compreender o cotejamento. 340, nível autorizado, outra do Lula, 0. Decola da 10 da El Leda Mótima 5446208. São 385, primeira curva à direita no perfil da saída da El, o cotejamento está correto, chame pronto no 07. Obrigado. Bola 0969, para a pista. Bola 0969, autorizado de metade. Senhor, boa noite, Oxinair 6310, informação Victor, autorização Recife. Chamei 6310, bom dia, informação Victor, confere, aguarde cópia. Tá no aguardo, 6310. Tango, Oscar, até o quilo, no salvo 2300, libera direita, e se não for nenhum, 21 decimal 9. Falcon 219, Oscar Hotel Silo. Capatango Oscar Hotel Kilo, sua minha ataque 6 Juliette. Juliette, Oscar Hotel Kilo. Salé 6310, copia? Copio, 6310. Localizado Salvador Recife, via Pedro 7, via Pedro 350. Da Puca, Jamuaru, da Coda Pistola 0 com a primeira curva esquerda. Transponde 5431, controle Salvador, operário 20.80. Até autorizado o Recife no nível 350, sai da Puca, Jamo, Aju, e uniforme Zulona 7, decolada 1-0, com a primeira curva esquerda, transição 25431 e controle 1-0-5, Xenair 6310. Xenair 6310, transição 5431 e o controle 1208. 5431, transição e o controle 1208, 6310. Xenair 6310, potenciamento está correto na posição 08, chame pronto. Patrícia 305, chama o torre na frequência 198, decimal 95. 9096, autoriza ataque até o ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, ajuste de altímetro 905. Altímetro, ponto espera 90, 395, ponto espera 095. Capatango Hotel Kilo, após a passagem do Bang da Gol, autorizado ingresso Juliette, contorne o pátio, Lima, Mike na Quebec, mantém a posição e chame o solo novamente. Salvador, boa noite, está 3305. Está 3305, avistado, pouso autorizado, vento 100 graus, 11 nós. Vento, livre pouso, 1096, visual com tráfego no final. Suficiente, o chefe pouso, nível após alimento. Após pouso, a linha azar e mantém. Capitão, você está auxílio autorizado cruzamento, sua pausa está na frequência livre. Azul 4298, acione identificação. Pegada Mares, está autorizado lá na proa de ITAP. Ele precisa para o nível 050 e ajuste no 095. Até 3305, livrou o ponto. Meia, decolagem autorizada, 1,00 graus, 099. Decolagem, 0,09. Mate 1, 9 alta, Juliette, na posição 5, 3305. 5, autorizar o táxi aqui ao ponto de espera, via Fátima no Índio, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 9095. Voo 2175 Aguarde, cópia.